Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Lada, lada, lada, nerds! Aqui é o Xandão do Jovem Nerd, o cinema é o meu matadouro. Nossa senhora! Aqui é o Guga, e se acabar a mulher no mundo, eu paro até de escovar o dente. Alô, aqui é o Rex, e eu faço polo aquático, e jogo tênis, e sinto muito calor, eu posso tirar minha camisa? Caralho, você é ridículo. Aqui é o amigo imaginário, e em tempos de guerra, todo buraco é trincheira. Aqui é 3D, eu jogo com a minha sensualidade, eu sou altamente sensual. Essa foi muito boa, eu jogo com a minha sensualidade. Aqui é Azaghal e seja o que Deus quiser, cara. Nerds, estávamos com... A gente estava com medo de gravar o Nerdcast de Tropa de Elite e agora é que devemos temer. Porque nós vamos falar de quê? De técnicas de pegação, de história de pegação, histórias é isso? Histórias de sedução. Olha só com essa galera. Seja o que Deus quiser depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez em Caneladas ao Nerdcast. Vamos. E atenção, Nerds, música natalina, porque o Natal chegou na Nerd Store! Ei, meu amor! Oi! Olha aí, as donas da Nerd Store até vieram aqui gravar com a gente, que bonito! Oi! Tá, meu amor, tudo bem? Então, começou a correria, segura a sua carteira porque ela quer voar do seu bolso agora. Não, não, segura não, pode deixar. Segura não! Solta esse 13º aí, meu filho! Muitas novidades no Natal da Nerd Store, espetacular, lançamentos, primeiro tem volta, né? Retorno da camisa No Meu Tempo pra galera saudosista. Foi, semana passada, desde semana passada. E que mais? Que mais novidades que tem? E aí, agora, meu amor, temos Nerd Vader 2.0, que está muito mais bonita. A Nerd Vader foi reformulada, agora com a Estrela da Morte chicante na estampa. Pois. Nós temos aquele negócio, né? Quanto maior, melhor. Obviamente tem um link pra você ver tudo isso. O que mais tem de novidade? Temos a Taxi Driver. Olha só! É, na verdade, são duas camisas, três, né? Seguindo uma nova linha, uma nova tendência que nós vamos criar, de camisas com frases de filmes. Exatamente. Isso. Então nós temos a camisa Taxi Driver, com o dizer Talking to Me. Não, you talk, é? You é talking to me, rapaz. E, fala aí. O Jovem Nerd tem uma pronúncia tão perfeita que daqui a pouco ele não vai falar nada, que ele vai suprimindo tudo, né, cara? Mas ele é isso que ele fala. You talk to me. You talk to me. You talk to me. Tá papito, eu te né? Comi, tá, né? Tá falando igual supla, né? Todo metido com inglês. É, pra nós normais, a camisa é you talking to me. Vocês exato. Podem falar assim, não tem problema. É como a Azaghal fala, have table. Have table. Have face. Talking to me. Cara, é talking uma... to me. É uma arte espetacular. André Carvalho. De André Carvalho, nosso mega master motherfucker das novas estampas de camisa da Nerd Store. Além disso, temos a camisa do Dirty Harry. Go ahead. Make my day. Make my day comprando sem parar na Nerd Store. Isso, vamos lá. Make my day, né? Compre. Além disso, tem a camisa Does He Look Like a Bitch? Olha só! É, isso é engraçado. Isso era uma piadinha que a gente viu na internet. Isso, o achou genial. Fez uma montagem com o Jules, do Pulp Fiction, Samuel Jackson. Jogando cara a cara. Exatamente, perguntando Does He Look Like a Bitch, né? E aí a gente resolveu criar a arte. Nosso querido Victor Estivador fez o desenho, baseado na ideia, a nossa própria versão de Does He Look Like a Bitch? Vai olhar agora que tá muito engraçado, que é uma mega camisa. E ele também fez a versão 2.0 da Nerd Vader. Sim, sim, verdade. Muito bom. Temos o lançamento de mais uma caneca! Frases do Nerdcast! Novas frases! Mais uma! Ai, ela está linda esta. E a arte também é do André Carvalho. Muito bom. Então é a caneca Nerdcast 2, porque a gente tem a caneca Nerdcast 1, que é aquela preta com letras douradas. Tá tudo no estoque, hein? Tudo no estoque. Tem a caneca do Sr. K, também em estoque. E agora a nova caneca do Nerdcast. Isso, tem frases como... Como se extrai espermacete de baleia. Tem... Nossa, sua irmã é super. Essa é o Jovem Nerd tem que falar. Take me to the Jabanal. Tem uma da senhora Jovem Nerd. Fala aí, meu amor. Isso é coisa de fudido, meu amor. Ah, essa tinha que entrar. Tem a chupetinha e muitas outras. Mas essa, a diferença das outras é que agora tem uma arte mais elaborada. Exato, não é a gente aqui dando de curioso. Exatamente. E quando a gente fala aqui o nome do André Carvalho e do Victor Estivador, não é pra nem pensar que a gente tá falando de parceria, não. A gente pagou, tá? Pra... Exato, exato. Não, porque senão vem logo. Será que eles receberam ou só por falar o nome dele? Não. Receberam, receberam direitinho. Mas não é porque receberam que a gente não tem que valorizar e dar parabéns pro mega trabalho que eles fizeram, cara. Com certeza. Desejamos boas compras aos nerds, não é, portuguesa? Vamos abrir esta carteira! Faça sua festa, meu amor, na Nerd Store! E, Azaghal, temos uma notícia, um recado interessante para dar pros nerds. Sim. Estamos participando de uma campanha da Kodak. Uma campanha publicitária. Sim. E tem até banner no Jovem Nerd desta campanha. Algumas pessoas já descobriram via Twitter que trata-se do desafio Blurbles. Exato. Olha só, então, a Kodak chegou para nós e falou assim, temos aqui uma filmadora à prova d'água. O que é bem interessante. Full HD. Mais interessante ainda. Mais ainda, né? Eles falam assim, por que vocês não fazem uns vídeos, vocês debaixo d'água, falando alguma coisa debaixo d'água? Assim vocês mostram que a câmera funciona e as pessoas ficam vendo as suas caras submersas com vergonha alheia. Isso, verdade. E aí a gente topou e fizemos a parada. Então, olha só, são quatro... Na verdade, houveram negociações porque... Antes a Kodak queria que nós usássemos sungas. Até parece. Que mas tem... nós falamos não. Não é esse tipo de trabalho que nós fazemos. Mas a ideia da campanha foi bem legal, essa parada da gente fazer os vídeos debaixo d'água. Exato. E a gente falou, vambora. É, pô. Pelo amor de Deus. Então, olha, são 4 semanas de concurso. Vão ser dadas 16 filmadoras. Olha aí. Play Sport, o nome dela. E a filmadora, ela é realmente maneira. A gente testou ela pra valer. Pra valer. Os vídeos foram feitos com as filmadoras. Com elas. De fato, né? Exato. Então... Não é que nem propaganda de shampoo, que a pessoa lava o cabelo com outro shampoo. Pra... Se não cai, né? Exato, pra fazer propaganda aqui. Não, a gente filmou realmente com elas, pra mostrar, etc. E assim, cada semana tem um vídeo. Já tá... No segundo vídeo, se você está ouvindo o Cinedcast no lançamento, já está no segundo vídeo. E em cada vídeo tem 2 frases que a gente fala debaixo d'água. Certo. Você, espertalhão, nerd, inteligente, vai descobrir que frases a gente falou, entendeu? Isso. Nessa parte do concurso, quem descobrir primeiro qualquer uma das frases ganha uma filmadora. Exato. Maravilhoso. E aí depois ainda tem uma pergunta criativa que é feita a respeito do vídeo, entendeu? Isso. Aí você responde, seja criativa, aquela coisa e tal, e vai ser julgada pela comissão e pum, ganhador ganha a filmadora também. Dois caras ganham a filmadora. São 2 pessoas que ganham, uma pra cada frase decifrada. Sim, sim. E os 2 mais criativos de cada vídeo. Pô. É excelente, maravilha, cara. E achei muito legal a câmera porque ela... Tem som debaixo d'água, né, cara? Eu fiquei muito impressionado com isso, cara. Dela, assim... Porque, porra, o microfone, né? Ele precisa do, né? Do ar, do vento, do... Pô, mas tem vibração na água também, pô. Sim, você mas não escuta? É um... Pô, é um negócio impressionante, cara. Né? Não, é maneiro, cara. Então, olha só. Kodak Play Sport, essa filmadora. Filma em Full HD, 1080p. 3 metros de profundidade. Tem estabilização eletrônica de imagem. Tem cabo HDMI grátis. E tira... como toda boa filmadora, bate fotos, né? 5 megapixels. Isso, exato. Exatamente. E uma coisa legal que eu achei dela é que ela é pequena, como se fosse do tamanho de um aparelho celular. Parece um celular, exatamente. Então você pode carregá-la contigo o tempo inteiro. É, e ela tem um negocinho, um strap, pra você botar no teu pulso. Não, mas é legal, porque você pode andar com ela agora que é a era da portabilidade dos filmes. Então você pode ter uma filmadora high definition na mochila, no seu bolso, na sua bolsa. Não é muito impressionante, você pode estar de férias, cara, e você tá naquelas escunas, naqueles navios, vê um golfinho, sei lá, resolve pular no mar... É tudo automático, cara. Você já, tá com a filmadora no bolso, tira, mergulha, já tá debaixo d'água filmando golfinho e você pode até falar, porque ela grava o som. Exatamente. Ela vai ter até o som do golfinho de baixo. Uh-huh. É bem impressionante. É, muito bom. Eu, cara, fiquei realmente impressionado com essa. Eu queria saber com o Blue Hand como é que funciona isso, cara. Ué, como é que funciona a parada à prova d'água? Um microfone à prova d'água. Ah, um microfone à prova d'água. Tá ótimo. Vai lá, nerd, desafiosblurbles.com.br. Se você não souber escrever isso, tem o link aí no post ou kodak.com.br/desafio. Até dia 15 de dezembro tá valendo, ainda tem vídeos pra entrar no ar. Você tem chances de ganhar. Vai lá, nerd. Tem muito mico ainda pra gente passar. É verdade. Outro recado, Nerd Office, episódio 5, temporada 1. Exatamente, está no ar, tem um link aí no post, não perca, tá muito engraçado, tem a gente falando do Dudu no jogo. Isso, Harry Potter, Tron, Skyline. É, muito legal. Vai lá, clique aí, não deixa de ver, dá o joinha se você gostar, porque o joinha é bom, cara. Assina o canal do YouTube do Jovem Nerd também. Mas se você não quer ouvir o feedback sobre o último Nerdcast, sobre Beatles, você pode adiantar este podcast para... 22 minutos e 20 e 8 segundos. Vamos lá, relatório de e-mails, livro Roboto, Alexander Santos, nosso cartunista de Nerdcast, mandou a sua Nerdcast 6236 do último Nerdcast, tem aí, clique pra você acompanhar. É meio perturbador esse nome, Nerdcast 6236, assim, porque parece que ele já fez 236 tiras. É, Nerdcast sobre o Nerdcast 236. Ou então, meu amigo, você trate de fazer retroativamente. Exato, aí a gente vai poder falar que é o 236. Alex Damasceno envia link com um desenho de Lucy in the Sky with Diamonds. Olha aí o desenho original. Rodrigo Vieira envia foto dos Quarrymen. Olha aí, Beatles novinhos, novinho John Lennon, Paul McCartney novinho, bem moleques, quando nem eram Beatles ainda. Muito maneiro essa foto. Isabela Apes criou uma cartilha para iniciantes em Beatles. Olha aí, tem link também, clique aí. Filmes recomendados pelos ouvintes. Capítulo 27, sobre o assassino de John Lennon, e o filme de 2007, é recente. Across the Universe, musical apenas com música dos Beatles. Uma Lição de Amor, que é o I Am Sam, em que Sean Penn faz um autista que vê o mundo sob a ótica de música dos Beatles. Olha aí. Eu não sabia disso. Eu conheci a existência desse filme, mas porra, eu não sabia mesmo. Não sabia esse detalhe, agora eu fiquei interessado, cara. Backbeat, os cinco rapazes de Liverpool, sobre o baixista Stuart Sutcliffe e a amizade com o grupo. E eu vou adicionar aqui, procure Febre de Juventude. I Wanna Hold Your Hand, um filmaço, foi muito legal. Procure mesmo, pergunte Paulo Coelho onde achar. É, porque é difícil de achar isso. Mas não é um tem, filme, não tem pra vender. É um filme muito legal sobre os Beatles, pra quem gosta. Lucas Pereira envia um link mostrando que o título Os Reis do Ye Ye Ye em Portugal é Os Quatro Cabeleiras Após Calypso. Que? Após Calypso? Sim. Seria pós-apocalíptico isso? Não sei, cara. É o que tá escrito aqui. Caraca, cara. E tem mais livros recomendados pelos ouvintes. Help, a lenda de um bitomaníaco, onde um assassino serial faz seus crimes ligados com músicas do Fab Four. Não tem um negócio do Helter Skelter? Era o Charles Manson que eu via? Era. Então, Liverpool Fantasy, outro livro sobre a influência dos Beatles no cenário mundial. E The Beatles History, história em quadrinho da Marvel sobre o grupo. Olha, tem muito material, cara. Daniel Ávila envia um episódio de Meninas Superpoderosas em homenagem aos Beatles. Olha aí. Guilherme Stein manda o vídeo E Se Os Beatles Fossem Irlandeses? Ótimo. E Dudu Ares e Daniel Pierini dizem que é possível ouvir Pega o Cavaquinho aos 5 minutos e 35 segundos da Hey Jude original. Pega o Cavaquinho? Dizem eles. Caraca, que excelente, cara. Se eu não sei se é tocado de trás pra frente, mas... Lissandro Vilas Boas envia o curta I Met The Warlocks. Não sei do que se trata. Também te conheço. Rafael Diniz envia duas músicas do Beatallica, que mistura Beatles com Metallica. Daniel Faleiro envia o cover de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band por Jimi Hendrix. Olha aí, tem muita coisa. Cara, não falta coisa dos Beatles. A galera aqui tá bem armada, cara. Além disso, Thiago de Souza Bento enviou a ilustração do Silvio Santos em sua situação financeira atual. Coitado, Silvio Santos. Felipe Laurentino envia uma caricatura de nós, Jovem Nerd e Azaghal, e um vídeo do making of da mesma. Olha só. Ficou bizarro. E jovem... Não, tá maneiro, cara. O vídeo é legal. Eu tô jogando um desenho rapidinho. Sim, mas é que ficou meio... Fiquei, né? Ficou too much scary. Ficou scary. Jorge Gomes envia mais uma tirinha sobre o ET Bilu. Olha aí. E eu quero agradecer ao Jack Herbert, o nome é brasileiro, apesar do nome, que é ilustrador dos quadrinhos de Battlestar Galactica lá, oficiais, cara. O cara desenha muito e ele mandou um mega desenho, até tirou dinheiro do bolso dele pra pedir pra um colorista colorir, de nós de Battlestar Galactica. Com a história jovem de Starbucks no fundo. Muito maneiro. Clique aí pra você ver o mega post, o mega desenho. Muito maneiro. Obrigado, Jack. Tem aí o link para o seu DeviantArt e seu blog pra você dar uma olhada. O cara é muito talentoso. Valeu, cara. Primeiro e-mail, Rafael Salles, 30 anos, analista de sistemas, Rio de Janeiro. O caos na Terra. Tá sinistro. Tá. Eu recebi uma mensagem de texto da minha mãe dizendo que tá sinistro, cara. Tua mãe tá preocupada? Tá. Pô, se tua mãe tá preocupada, cara... Fudeu. Já imergi bastante na história dos Beatles. Possuo livros, documentários sobre o assunto, inclusive a coletânea completa de Anthology. Observei da ótica de quem é sedento por detalhes da história dos Beatles. Ele tá falando do Nerdcast. Ele observou o Nerdcast. Que alguns fatos a respeito de James Paul McCartney foram contados na medida errada. Como assim, Paul não era gênio? Eu falei que era gênio. Ele é o compositor mais bem-sucedido da história da música, segundo o Guinness. Que eu falei, que o cara é foda. Ringo era um metrônomo ambulante e não muito mais do que isso. George talvez não fosse gênio, mas teve momentos geniais. Compôs Here Comes the Sun, Something, segundo Frank Sinatra, a melhor composição dos Beatles, e Why My Guitar Gently Weeps, que também é uma ótima música. Quanto a Johnny Paul, não há o que discutir. Eram gênios, embora estivessem talentos diferentes. Como assim eles não eram instrumentistas de destaque? Pergunta a história de Jovenete, que trabalha com música, o que ela acha do Paul como intérprete vocal. Como contrabaixista, ele não é virtuosíssimo. Porém, não seria exagero dizer que ele influenciou praticamente todos os baixistas, baixo elétrico que ele diz, que vieram depois dele. Inclusive jazzistas e virtuosos. Perdi a conta de quantas entrevistas de contrabaixistas já li em revistas musicais que possuem pilhas, citando Paul como grande influência. Paul também fez revolução na guitarra quando tirou da manga o solo de Taxman, o primeiro ou um dos primeiros a fazer o uso de distorção. Ainda cabe dizer que Paul exerceu claramente a liderança da banda a partir de meados de 1966. Nascast foi sugerido que isso não chegou a acontecer. Seu perfeccionismo certamente ajudou a criar o clima ruim que culminou no fim da banda. Ou seja, esse cara é um Paul Beat. Ele é o Paul Beat. É verdade. Mas olha, eu defendi o Paul na medida que eu conhecia, tá? Tá, Marcelo Inhanhas. Inhanhas. Inhanhas. Inhanhas. Não tem Inha, é Iade. Inhanhas. Tá. 21 anos, estudante de Biologia, Brasília, Distrito Federal. Olha só. Muita gente não sabe disso, e minha vontade é falar, não vai saber a partir de porque eu vou parar de ler, mas eu vou continuar. Que eu já fui uma pessoa mais amarga, mas hoje em dia eu tenho me controlado. Não, na verdade eu não vou contar. Não, que isso, cara? Não. Agora tu não vai ter que contar. Não, deixa as pessoas pedirem. Conta, Zagal. Conta. George Harrison foi um dos grandes patrocinadores, produtores do grupo de comédia Monty Python. Ó. E teve participação especial em vários programas de televisão do grupo. Maravilha. Em 1977, George chegou a penhorar sua casa e escritório em Londres para conseguir um empréstimo de $5 milhões no banco e poder produzir o longa A Vida de Brian. Olha, só não sabia dessa informação. Pô, não sabia que ele já era tão pouco como o Beatle, né? Mas... Pô, em 77 ele teve que piorar a casa, porra, tava, pegar... o Beatle realmente tava com problemão, cara. 5 milhões. Pô. Alegou, quando perguntado o porquê de ter piorado a casa dele, vestido a grana, ele disse simplesmente, queria assistir o filme. Pô. Eric Idle, ator e comediante do grupo, quem não sabe quem é Eric Idle deve morrer, diz que foi o ingresso de cinema mais caro do mundo. Segue alguns links interessantes abaixo. E aí, além disso... Ele mandou alguns links com o George Harrison fazendo uma ponta em A Vida de Brian. Olha aí. Porra, ele devia ser o principal, mas tudo bem. Porra, botou 5 milhas. Não, era pra ser um filme do Monty Python, cacete. Monty Python e George Harrison, que paga tudo. George Harrison no Eric Idle's Rutland Weekend Television Show. Uh-huh. Onde George canta The Pirate Song no lugar de My Sweet Lord. Excelente. Caraca, humor inglês até. Você citar o negócio, você vê que é absurdo, né, cara? E Monty Python no show em memória de Harrison Concert for George, agora em 2002. Muito legal. Felipe Martins, sem idade, diretor de arte de videogame. Games. Xangai, China, da olha aí, esse veio de longe. Olha só, China. Será que ele vai ser Beat do Ringo ou do... ou do Leno? Ah, excelente, ó. Conheci o podcast por acaso. Trabalho em Xangai, na China. Sou diretor de arte para videogames. Trabalho que exige foco absoluto em grandes doses de inspiração. Certa vez, desmotivado, pedi para um grande amigo meu, Renato Fatini, amigo e colega do Fernando Royle, olha aí, da Seagulls Fly. Olha aí. 8 pessoas no mundo. Que me indicasse algo para ouvir. Algo que elevasse meu ânimo. Não teve dúvidas. Logo me enviou o link para o podcast 132, Bêbado e na Mão do Palhaço. Onde deu outra. Tornei-me um fã. Ele tá contando a história de como ele se tornou um fã. A produtividade cresceu, assim como gargalhadas espontâneas. Especialmente quando eu lembro de alguma frase célebre do Sr. K. Inclusive, passei essa sabedoria para minha equipe nas horas de maior aperto. If it's raining dicks, pick the smallest one and sit on it. Eu quero ver isso em chinês. Em chinês, porra, cara. Deve ser um espetáculo. Hoje, quando o meu time vai pra farra e se perde na noite, mas de alguma forma encontra o rumo de casa, já consegue explicar por quê. It was the clown again. It never fails. Eles estavam in the hand of the clown. Abraço a todos, parabéns. Foi um e-mail amigável só da China. Eu adoraria fazer um jogo Jovem Nerd ou Batalha do Apocalipse. Me digam o que vocês acham. É Eu possível. Acho que já que você tá aí na China, você podia mandar umas mambecas. Caraca, meu irmão. Várias paradas. Né, cara? Isso vai sair de graça pra você. E o Extreme in first hand. Deve cara. Ser na esquina, né, cara? A cara dele. Pô, cara, manda um e-mail aí pra gente trocar as paradas aí, cara. Agora o que eu comento aqui no final dos e-mails é o seguinte. Eu li uma porrada de comentários... E uma porrada de tweets de pessoas indignadas por JP ter dito que baterista não é músico. Ah, tá bom. É como verdade. Assim? Não tem nenhum e-mail sobre isso, Slave Roboto. Porra, Slave Roboto! Caraca, cara! Você realmente suprimiu isso? Never happened? O JP falou que ia tomar pedrada e tomou. Tomou, mas nós estamos de olho em vocês, Slave Roboto. Exato, olha. Formate C2 pontos. Barra U. Barra U por quê? O que é barra U? Barra U era o mais sinistro. Eu... Era o mais sinistro? Era o format From Hell. Você não lembra o que era? Era o format Mega Format. Tá ou ótimo. Alguém vai me corrigir dizendo que não, tá mas ótimo. Era o que eu usava. Format C barra U. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. O amigo imaginário, ele demonstrou uma preocupação em tomarmos cuidado para não denegrir a imagem da mulher. Claro, nunca, claro. Principalmente nunca. Que o 3D e o Rex estão participando. Mas olha só, eu sou pai de família agora. Eu falo isso, não trate mulher como objeto na minha frente. Olha só, então você é um romântico. Eu acho maneiro a gente, pô, falar o que, que foi legal da gente querer fazer esse Nerdcast, né? Não é um Nerdcast só de zoação, vai ter zoação pra caralho. Né, meu? Uhum. Mas olha só, eu acho que os homens hoje em dia, rapaz, só tem moleque nessa porra. Os caras não sabem tratar a mulher como elas merecem. Olha aí. A mulher tem que ser valorizada. Meu nego tem que fazer um altar, botar uma estátua de mulher e, porra, sim, venerar, meu irmão. Olha aí. Porque é a melhor coisa do mundo. Não tem coisa melhor do que mulher. Videogame não é melhor. Até porque se a gente fica com elas, é porque elas nos querem. Elas que dizem sim pra gente. A gente tem que conquistar esse sim, rapaz, com suor e sangue e musculação. Aqui o que a gente vai fazer é tentar fazer com que os nerds parem de garotear, entendeu? Olha. Sejam homens, né, porra? Anotem tudo que a gente falar, porque vocês vão se suceder muito bem no próximo final de semana. Eu tenho a fórmula do sucesso. Olha só! Vamos começar! Não roubei não, 3D. Não roubei não. Eu tenho a fórmula do sucesso, mas eu me baseei em você. É não ter que... Não, 3D é aleatório. 3D eu bem tenho. Ele não é previsível. 3D é foda. É o imperador da pegação 3D. Você já testemunhou. Você já testemunhou. Cara, o 3D, a gente tava solteiro. Tava eu amigo imaginário, 3D solteiro. 3D conseguia pegar o dobro que eu e o André juntos. Isso, cara. 3D era sinistro, entendeu? O moleque é foda. Você tem que bater palma pra ele. O 3D é o Ben 10. É, o cara é foda. Quando tu acha que ele vai usar Krav Maga, o cara usa capoeira. Quando tu acha que ele vai usar capoeira, ele usa taekwondo. O cara é foda, rapaz. Não tem previsibilidade, não, cara. Vamos lembrar a esposa do 3D pô, e ao seu obrigado. Filho, que isso é um passado, né? Isso é o passado. Hoje ele é um... Lembra a musiquinha das Spice Girls. Ele é um rapaz casado, um rapaz... respeitoso, mas vamos falar do passado, isso que interessa. Esse Nerdcast tem, tem o melhor dos dois mundos, que é o passado e agora o Google e eu, que é o presente. E dependendo do que se falar aqui, vai ter o futuro breve, né, cara? E será negro, né? Ontem eu saí pra jantar com o Guga no Outback. Ele me contou uma história que eu tive que ficar de pé e bati palma. Porra, então conta, pelo amor de Deus. Não. Como? Pode contar, cara. Não. Ô, seu viado. Ô, Guga, qual é, porra? Zé Bonitinho, o perigote das mulheres, aquele que não é barata, mas também faz a mulherada subir pelas paredes. Você, Guga, é o McLean, né? O John McLean. Você entra com um carro na casa, atira em todo mundo, dá tapa na guarda, explode o prédio. Se o Rex seria quem? O Tasmania, meu irmão. Eu já vi o Rex pegar uma mulher igual o Conan. Peraí, antes que as pessoas entendam mal, ele não pegou a mulher como um Conan faria, mas a mulher era igual ao Conan. Eu sei de uma história. Meu Deus. Que você, Rex, pegou uma mulher que era tão forte ou mais do que você. Ah, é, eu vi isso, eu tava pra perto. E aquele dia eu senti o que uma mulher sente, que aquela mulher chegou em cima de mim, como eu chego de mulher. Eu fiquei impressionado. Que eu, isso? Eu quero dançar com você. Tá. Você se sentiu como uma mulher, que ela chegou em você e ela tinha barba. Não, não tinha. Eu quero saber o seguinte, tu checou o gogó? Existe uma história que aconteceu comigo. Ai, meu Deus. Eu fiquei com medo. Eu fiquei, calma, não é nada assustador esse ponto, né? Mas uma vez, há muito tempo atrás, eu fui naquela boate que tinha ali no centro, a Six. Tinha uma mulher que uma loura que eu sempre pegava. Aí eu fui na Six, encontrei com ela. Ela tava uma mulher que era sensacional. Era uma altona, morena, peituda, cinturinha de ovo. Cinturinha de ovo? Que é isso, cinturinha de ovo, cara? Perdão, cinturinha de pilão. Aquela coisa fininha, assim. Cinturinha de ovo. Cara, tá falho. Calcule, de ovo. E a mulher era perfeita. E todo mundo chegava na mulher, ela não falava nada. Muda. Só fazia não, gesto de não com a mão. Pô, quando eu vi que ela tava com essa mulher que eu pegava, eu falei, pô, beleza, né? Vou usar a amiga pra chegar na amiga. Uhum. Cara, quando abriu a boca pra falar, me veio aquela voz de alfa. Oi, meu amor, tudo bem? isso é sério, meu amor. Era um travecão, cara. Era um travecão. E é um traveco famoso. Não, aquela... Essas histórias eu não sei nada. Bom, você é derrota, hein? Falta o Andrés. O Andrés seria quem, 3D? O Dexter. Super-herói. Dexter! Puta merda! Eu chego com a agulha que se põe pra dormir. É louco! Quando ele falou Dexter, eu pensei que era só... Nossa! Eu seria o chupa-cabra, cara. Caraca, esse é o seu programa mais censurado ever, cara. Olha, mulheres que estão ouvindo... O programa vai ter 2 minutos, não vai poder entrar nada. Desculpa, mulheres que estão ouvindo isso, essa barbaridade. Zé Bonitinho, o perigote das mulheres, aquele que não é barata, mas também faz a mulherada subir pelas paredes. Guga, qual é a formação do caráter sentimental do homem verdadeiro, do macho? Sofre na escola e depois transforma a dor em conquista. A história sentimental do homem que é rodar a rodinha do Conan. Isso aí. O que acontece aqui, não tem nenhum modelo, nenhum galã. Todo mundo foi gordinho na infância. Ou muito magro. Cara, eu vivi os três mundos. Eu fui gordinho, eu fui matusquela e hoje eu sou o que sou. Meu passado me formou. Pô, eu na época de colégio, cara, eu era gordinho, eu tinha cabelo enrolado e minha mãe repartia o meu cabelo pro lado. Nossa! Eu era o famoso cabelinho pedra pome. Meu irmão, gordinho com cabelo em pedra pome, alguém ia gostar de mim? Sim, cara. Eu terminava sempre com a vassoura na música lenda. Então, meu irmão, quando você passa por isso, entendeu? Ou você se adapta ou você morre, porque existe uma cadeia alimentar na natureza, meu irmão. Exatamente. Ou você se modifica, começa a malhar, começa a fazer alguma coisa, senão... Aí o que que acontece? Aí a gente começa gostando das meninas. Pô, tô apaixonado por ela e tal, né? Até os 14 anos a gente fica nessa onda. É. Só tomando na cabeça. Aí o que que a gente aprende? Vamos parar de gostar com essa porra, a gente só se fode, né? Aí elas ficam dizendo que homem não tem sentimento, que homem é insensível. Mas, meu irmão, sentimento pra mim, eu passei 14 anos tendo sentimento. Sabe? Cara, a última vez que eu tive sentimento, assim, antes de ficar, antes de ter qualquer coisa, cara, eu tinha 14 anos, eu tava na sétima série. Aí eu fui no aniversário de uma amiga minha que eu adorava, assim, da minha sala, eu era apaixonado por ela. Chegou o moleque do primeiro ano e pegou. A Belina da sétima, cara. Cara, eu fui pra aquele balancinho, que tinha um balancinho que era perto de play. Aí eu fui pra um balancinho com a minha irmã e com o meu melhor amigo na época. Aí, porra, eu tinha 14, meu amigo tinha 13, minha irmã tinha 12, né, cara? Como é que a criança de 12 e outra de 13 vai consolar o de 14 que tá na merda? Não sei como. Aí, cara, eu fiquei, cara, sem sacanagem, eu chorei. Aí eu fiquei olhando assim pra minha irmã e pro meu amigo, eles não tinham o que falar, cara. Ficaram calados me olhando. Cara, cena patética. Aí eu lembrei daquela cena do Vento Levou, que a Scarlett O'Hara lá no meio da... quando queima lá, tem um incêndio, ela pega um quiabinho e fala assim, nunca mais passarei fogo. É, exatamente. Assim, cara, eu falei, eu nunca mais vou passar essa vergonha de ficar chorando por causa de mulher. Só que era uma playboy na mão, né? Eu me identifiquei com essa parada, cara, porque eu também eu investi muito no sentimento no início, sabe? Pra uma garota que eu fiquei, era, eu tinha 14 anos e fomos pra Arraial do Cabo. Peraí, né? Peraí, você ficou com 14 anos, você é meu rei, cara. Porra, eu com 14 anos verdade. Era de Joe e Comandos em Ação. Caralho, até os 15 eu tava jogando RPG ainda, com filha da puta do André. Cara, mas olha só, na escola, nego já me zoava. E aí, quando começou a pegar mulher, tipo, com 12, 13 anos, que aí isso, os caras chegavam assim e falavam assim, e aí, tu já pegou alguma mulher? Eu falei, não. Ah, tu é boiola, rapaz! Aê, meu irmão, olha que boiola! Aí eu sabe, ficava pequenininho e voltava ao meu cantinho, sabe? Porque eu tenho que entender que o Jovem Nerd é de outra geração já, cara. É. Tudo é mais avançado na geração dele. É verdade, é verdade. Aí, beleza, fomos pra Arraial do Cabo. E pra praia jogar RPG, era um programa interessante. Aí a gente, vamos lá na festinha na cidade e tal, tereréu, cada um se arranjou, as meninas da rua lá. E aí... as minhocas da terra, elas ficam malucas quando vem nego de fora. Aí eu fiquei com uma local lá. É, aí fez a velha tática do cara do estrangeiro. Exatamente. Era novidade na cidade. O de fora é sempre melhor. O Jovem Nerd usou o clássico carioquês. Esqueci o isqueiro na esquina da escola. Aí o que aconteceu? Eu nunca tinha ficado na vida. Aconteceu o óbvio, né? A mulher te odiou. Eu não sabia beijar e, né? Já foi uma merda isso. É sério, a mulher veio com um... Eu fui beijar aquele beijo de novelas agora? Lima Duarte. É. E a mulher veio... Pá! Eu, caralho, meu irmão, que porra é essa? Tu cuspiu no chão, Jovem? Não. Eu fui, né? Mas o Jovem falou, que nojo! Não, pô. Ficou com nojinho, Jovem? Eu pensei assim, ah, é assim? Puta merda. Mas aí, o que aconteceu? Eu me apaixonei pela mulher, óbvio, né, cara? Primeira vez, ficar o sentimento investido. Aí voltei pro Rio, fiquei mandando cartinha, não tinha e-mail. Mandando cartinha, ela me mandou cartinha com foto, eu mandei pra ela, tarará, aquela paixão, um mês, né? Aí, a casa do cara que a gente ficou lá em Arraial, era primo de um amigo meu de colégio, nem era o meu amigo. E eu ligando pro primo dele, falando, ei, meu irmão, quando é que tu vai pra Arraial? Vamos lá, vambora, a gente tá Arraial do Cabo. Que maluco, né, cara? Um mês depois, naquele amor todo à distância, o cara vai pra Arraial do Cabo e eu vou com ele, de entrão, né, com o primo do cara. Cheguei lá, a mulher, tomou um tocaço. Mas tu levou as cartas? Não, porra, tava tudo certo. Falei, ó, vou aí em dezembro, hein? Ah, pode vir. Cheguei lá, cara. Nem vi a cara dela. Veio o mensageiro de cavalo falando assim, ah, aqui está a mensagem. Toco. Porra, meu irmão, chorei tanto, cara. Passei o resto do fim de semana lá na beliche do cara. E o cara indo pra praia e eu lá chorando, cara. Que imbecil. Que pariu. Uma vergonha, né, cara? Agora, pior é que tem gente que faz isso hoje, meu irmão. Com 30 anos, cara. Isso que é vergonha. Você com 14 é aceitável. Agora, 30, essa porra não pode mais acontecer. Sabe, bonitinho, o perigote das mulheres, aquele que não é barata, mas também para a mulherada subir pelas paredes. É que o problema do homem, quando ele é muito novo, é que ele gera expectativa. Isso aí. E se o cara é nerd, é pior ainda. Além de gerar expectativa, ele fantasia. Você gera uma expectativa, você gosta da mulher, aí você gera expectativa e aí você já começa a imaginar. Ah, eu namorando com ela, a gente vai ao cinema, e aí eu vou andar de mão dada, vou fazer acontecer e não sei o que lá. E você, quando vai falar com a mulher, tipo, qualquer coisa, tipo, empresta uma borracha... Você, na verdade, já tem uma vida com ela. Exatamente. E a mulher não faz ideia de quem você é. Exatamente. Cara, mas tem uma questão também. Ninguém nesse Nerdcast se apaixonou na escola pela amiguinha com cintura de ovo. Era sempre a bonitinha, a queimadinha de praia, surfista, descolada, a que tava com peitão, entendeu? Ninguém se apaixonava pela esquisitinha. Ninguém era aquela que tinha cabelo ruim. A gente aprende nessa evolução, você ter critério é uma merda. Então você cresce e você pega o seu critério e joga fora. Mas a maioria dos homens, eu não sei se todos, mas a maioria dos homens, durante uma fase da vida, entra na era da baranguice. Era da conquista. É a era da conquista, exatamente. É quando você vira um berserker. É quando você baixa todos os padrões pra você ampliar a busca e resultados. Exato, é isso? Cara. Porque você precisa meio que praticar. Você precisa carregar o Yoda nas costas pra poder destruir a Estrela da Morte. Então, cara... Vai correr no pântano com aquela porra nas costas, entendeu? Vai levantar a perna com o pensamento. Depois, cara, você entra numa navezinha e vai lá, entendeu? E é interessante, porque é uma fase que ninguém se orgulha. Ah, eu me orgulho. Não, olha só. Não dá pra ter orgulho. Ela é necessária, mas ela não é... Cara, não é. Não dá pra ter orgulho. Eu discordo que não é uma fase que não dá pra ter orgulho. É sim, porque ela reformula o seu caráter. Não, cara, sim, lógico. Ela reformula essa o seu fase caráter. Na você sua pode vida? Se orgulhar da sua coragem de ter passado por essa fase. Não. Mas a fase... Não, olha só. Você pegar a mulher que tem bigode, você pegar a mulher com cintura de ovo, como diz o Rex, pegar a maior variedade possível de barangas em sua espécie. Desdentada, eu já peguei. Desdentada, velho. Desdentada não, pra mim o único pré-requisito é ter todos os dentes. Então, cara, sendo assim, essa não é uma fase que você vai falar com orgulho, porra. Bons tempos da minha fase de baranga. Ninguém vai falar isso, cara. Mas realmente isso forma o seu caráter. Essa fase na vida do homem é a famosa fase que é a rodinha do Conan. É aí que você tem que ficar empurrando a rodinha pra ganhar força, pra ganhar jeito, pra ganhar manha. E tem outra, cara. Você vai treinando, cara. Tipo assim, tudo bem que a baranga não oferece muita resistência, mas você vai testando qual é o mais rápido, qual é o cão mais rápido que funciona com a baranga. E aí você vai melhorando o nível das mulheres e vai, tipo assim, você vai aprimorando a tua cantada. Uhum, tá. A baranga são tipo os ninjas, né? É o quê? Você tá querendo dizer que são os capangas que você vai, derrota vários, aprendendo e depois pegar o boss. O chefão, chefe que faz, né? Exatamente. Eu vou te dizer que hoje em dia é mais fácil. Tudo hoje em dia é mais fácil. Porque na nossa época, as mulheres eram feias mesmo. Porque não tinha recurso. Hoje em dia até homem é mulher. Hoje em dia qualquer mulher consegue ficar arrumadinha, cara. É uma chapinha... É um Dr. Ray lá, sinta que a tocha do Dr. Ray. Dá-se um jeito, né, cara? Agora, na nossa época, não tinha recurso. Entendeu? É, mas assim, tem aquela frase clássica, né? Eu nunca dormi com mulher feia, mas já acordei com um monte. Isso aconteceu comigo. Uma vez, na época de Copa do Mundo, eu fui numa festa, peguei uma mulher maneiríssima, eu não acreditei. Falei, cara, não é possível, que pernão, que corpão. Só que a mulher usou a roupa certa, o salto certo. Quando eu acordei no dia seguinte, cara, sei lá, eu tomei um susto, meio que aquele sorriso de predador. Sabe? Você, Rex, é de outra geração. Você é mais novo. É o que eu estou falando, pra você foi mais Sim, fácil. Mas o problema é o Por dia quê? Seguinte. Mas olha só, sabe qual é a pior coisa de uma tentativa de conquista? É o movimento inicial. É você chegar lá e falar. É o mais difícil, é a fase da baranga, é justamente a fase que você utiliza pra quebrar essa parada de chegar lá e falar. Quando a mulher é um monstro, como era na nossa época, essa fase, ela era impossível, cara. Porque você ia ter que falar com uma mulher que era um horror. Porque não tinha mais opções. Era isso ou nada, né, cara? Que horror. Sabe, Bonitinho, o perigote das mulheres é aquele que não é barata, mas também faz a mulherada subir pelas paredes. Eu tive uma fase da minha vida, uns 3 anos atrás, que eu comi todas as mulheres que me deram toco há 10 anos atrás. Que isso? Você teve a sua vingança. Mas foi uma vingança, cara, que ela veio. Dizem, né? Vingança vem a cavalo, meu irmão. Ela viu a tanque. Ela viu a Panzer, meu irmão, a parada. Eu entrei numa onda e falei assim, cara, eu vou chegar em todas as mulheres que me deram toque. Teve uma filha da puta que uma vez falou que não ficava comigo porque eu tinha três dedos. É justificável, cara. A mulher tem lá seus princípios. É, porra. Mas, cara, mas ela não falou isso, ela não falou isso depois. Mas aí tu chegou e falou: lembra que eu tinha três dedos? Não cresceu nenhum até agora, é isso? Não, cara, eu simplesmente tô menos feio, tô mais interessante. Não. E eu aprendi as técnicas. Olha só, eu não vou te. Você que. Você é casado agora, sua esposa deve dizer que você é um cara bonito, sua mãe. Mas eu vou te falar a verdade, cara. Você é um bicho feio, meu irmão. Mas eu tô na moda. Eu tô na moda. Mas o 3D é um exemplo bom de que não é aparência, é gogoca. Cada um luta com a arma que tem. O fato é, se a aparência fizesse alguma diferença, estávamos todos na merda. Todos na merda. Aqui ninguém se salva. Porque não tem nenhum galã aqui, né, cara? Aqui tá mais pra feio, forte, formal do que pra qualquer outra coisa, né, cara? Fazer a mulher rir. Essa lei, cara, eu acho que dá certo com todas. Nem todo mundo tem senso de humor. Então, não conte piadinhas de internet pra mulher, pelo amor de Deus, cara. Se você é daqueles que não tem um senso de humor apurado, usa outra tática. Porque não adianta não, você falar... Não, é sagacidade, 3D. É sagacidade. Você não consegue levar uma conversa muito séria com a mulher. Você tem que mostrar um certo interesse por ela. Não, você não consegue levar uma conversa. Meu Deus do céu. Rompido, eu quero dizer o seguinte, você não consegue levar um papo muito sério por muito tempo, porque isso é desagradável, ainda mais quando você tá conversando, você tá chegando, você tem interesse. É bom você saber quebrar com um certo humor. Essa dica, ela é, assim, importante. Uma pessoa divertida, ela vai agradar em qualquer lugar. Chegando numa roda de amigos, você for um cara engraçado, divertido, você vai sair de lá a sensação da parada. O cara agrada em qualquer meio que ele vá, no meio dos amigos, da galera, tendo um jantar de família, o cara é agradável, todo mundo lembra do cara, que é sempre a presença dele. E isso, pô, com certeza funciona pra mulher. Ela prefere ter um cara sisudo chato ou um cara legal que é engraçado, pô? A solução é não levar a vida tão a sério. Porque tem gente que leva a vida muito a sério, cara. E eu chamo essas pessoas de pessoas com retenção anal. A pessoa com retenção anal, ela não consegue, entendeu, ter prazer da vida, rir das coisas. Pessoa que não entende sarcasmo, não consegue compreender uma frase sarcástica, etc. A pessoa que não conseguiu compreender este Nerdcast, que vai ter muitas, é uma pessoa com retenção anal, entendeu? Então, não tenha isso, cara. Não leve a vida tão a sério. E a pessoa assim, ela já vai ser mais divertida por definição. Zé Bonitinho, o perigote das mulheres é aquele que não é barata, mas também pode a mulherada subir pelas paredes. O homem não pode ter medo de mulher, rapaz. Não pode ter medo de levar toco. Isso é uma dica importantíssima. O cara, ai meu Deus, eu não sei, a mulher vai falar pra mim, meu irmão, tu já tá na merda. Porra, a mulher fala, não, sai daqui, seu otário, whatever, cara. Não vai mudar nada na sua vida, cara. Se a mulher te der um toco, você não tem que ficar puto, não, você tem que dar graças a Deus, entendeu? Ela tá te fortalecendo. Fica grossa, entendeu? É, meu irmão, porque, cara, o homem que não toma toco não é homem de verdade, entendeu? Porque todo mundo só quer o PF, o pratinho feito, bonitinho, fast food. Não, meu irmão, tu tem que cozinhar, rapaz, porque senão o nego só vai na certa, cara. O nego tá muito covarde. Ah, a mulher não me deu mole, eu não vou chegar. Não, porra, tem que partir, cara, pra cima. Mas vamos botar um parênteses aí, vamos ser realistas, né? Tu não vai chegar, como eu já disse, pra mulher mais gostosa da tua escola ou faculdade e se declarar pra ela igual o Guga fez no meio da turma quando ele tinha 13 anos. Isso é suicídio, cara. Vamos corrigir essa porra. No Jardim 2 eu tinha 5 ou 6 anos. Eu cheguei e falei assim, eu gosto dela. Me fudi, cara. A turma inteira rindo da minha cara, a menina fazendo cara de nojo. Ai, além de aquela cena inicial que o Conan tá criancinha e o Tulsa Doom corta a cabeça da mãe dele. Se você vai pra um lugar já querendo ficar com alguém, já é batalha perdida. vai pra zoar, vai pra curtir, fica tranquilo, relaxa com teus amigos, não vai naquela expectativa de ficar com alguém, porque, cara, mulher vê isso. Por que mulher dá mole pra cara? Porra, eu tô namorando e agora a mulher tá me dando mole. Não, porque o cara que tá namorando, ele vai pra um lugar despreocupado. E isso chama muito mais atenção do que aquele cara que já entra assim, procurando. Dá 10 minutos, o cara chegou em 10 pessoas, o cara já tá queimado. Eu aprendi a não ser tímido porque, cara, chega uma hora que você não aguenta mais, como o Azaghal falou, descascar uma banana em casa. Então, sabe, tu engole a tua timidez. O pior não é o cara ser tímido, o pior é o cara ser sensível. Ah, não, assim, puta merda. Sabe, assim, o cara é tímido. Ah, é aquele que toma um toco e chega um depressivo em casa. É, puta, aí, porra, minha vida não vale nada, eu tomei um toco. Meu Deus, me sinto tão rejeitado. Homem sensível, pelo amor de Deus, né, cara? Homem que chora, porra, não passa vergonha, né, meu irmão? Se a mulher quisesse uma pessoa sensível, ela namoraria outra mulher, entendeu? É por isso não que fala ela... isso três vezes, pelo amor de Deus, cara. Mas o que o Google quer dizer não é que você tem que ser um grosso, dar na cara da mulher e cuspir no chão, não é isso. O que o Google quer dizer é homem com atitude de mulherzinha. O cara tem que ser sujeito homem. É, essa que é a verdade. O cara homem tem que fazer o que o homem tem que fazer. Exatamente. É. E se o cara, às vezes, não sabe se ele é muito sensível demais, é fácil, meu irmão. Você pensa assim, o que o Clint Eastwood faria nessa situação? Zé Bonitinho, o perigote das mulheres, aquele que não é barata, mas também para a mulherada subir pelas paredes. Tem lugares que às vezes você não é o alvo do público, entendeu? Então também não adianta você queimar cartucho ali, sabe? Eu, na minha época de solteiro, não adiantava ir nessas boates de Playboy, porque, cara, não, a Patricinha não vai olhar pra mim. A Patricinha vai olhar pro Rex, que é um cara mais forte, mais bem apessoado. Nossa, obrigado. É. Quer dizer, você chegava num lugar desses que não era o seu perfil e, você, e era derrota, você já desistia, é isso? Não necessariamente era derrota. Não era sempre, lógico, vitória. Mas assim, quando você vai num lugar que as condições são adversas, você tem que contar com a sorte. Tem que contar com a sorte. O que é a sorte? É você ter uma brecha qualquer de alguma mulher pra você poder entrar, cara, falar. Eu costumo dizer o seguinte, se a mulher deixar você falar, já era, parceiro. Você vai ganhar ela. O que o Tristan tá querendo dizer é você se aproveitar da oportunidade quando acontece na hora certa. Exatamente. Já aconteceu comigo. Eu tava de olho numa mulher, mas a mulher não olhava pra mim. Aí eu fiquei perto. Ela começou a dançar, ela sem querer deu uma virada com um braço e acertou meu nariz. Não é difícil, porque meu nariz é grande, eu sei. Mas, porra, deu uma batida no nariz. Cara, eu fiz um drama com aquilo. Jogador de futebol, um drama, né? Você converte, não, você fez de propósito. Você começa a trabalhar um Olha jeito de... Olha comédia com o negócio. Mas é, exatamente. Mulher, é isso que é 50% do caminho andado. E mostrar interesse. Começa a conversar com ela, mas sem propósito. Aí você começa a conversar, vai puxando assunto. Começa a trabalhar essa, o acontecimento em algo que te favoreça. Pô, se a mulher bate em você, fala, ah, desculpa, ah, tudo bem. A culpa foi minha que eu parei com o meu nariz no seu cotovelo e virar as costas e ir embora. Você perdeu a tua oportunidade. Pra você mandar um tereltel pra mulherada, cara, você tem que ter cultura, você tem que... Isso aí os nerds tão bem na fita, né, Se o cara tiver conhecimento geral e tiver conteúdo pra conversar, ele vai conseguir ser um cara mais agradável e... Cara, isso pode ser um tiro no pé do caralho, meu irmão. Pode se tornar um chato, querer falar sobre tudo, meu irmão, e... virar um boring, sabe? Tipo, começar a falar sobre teoria da relatividade. O cara, meu irmão, estudado pra caralho na teoria da relatividade. Ele tem que saber estudar o que ele vai falar e o que ele vai procurar. Ele não vai chegar pra uma mulher gostosa de academia e falar, oi, tudo bom? Assim, eu estava vendo aqui você de longe, a sua série não combina já com o seu deltoide. Porra, a mulher mandou o cara tomar no cu. Não, mas aí não, né, porra? Aí corta tesão, Ah, não, cara. Mas tem que ser claro, meu irmão. Mas tem que ser claro, porque, meu irmão, a gente não sabe quem tá escutando essa parada. Não, ó, eu vou dar um exemplo prático. Eu cheguei pra encontrar com os amigos, o André estava. Ah, eu sabia que ia me envolver. Tava esperando. Eu comentei com ele, falei, pô, cara, eles vão fazer aquele livro clássico, né? Orgulho e Preconceito, eles vão fazer Orgulho e Predador. Que em inglês é Pride and Predator. Entendeu? E comecei a rir pra caralho com ele. Aí a menina, depois que eu cheguei nela, ela me falou, ah, não, gostei de você, porque você falou de um livro que eu adoro, que é Orgulho e Preconceito, Tereltel. E aí eu falei num clima, assim, de brincadeira, de sacanagem e tal. Mas, assim, eu demonstrei pra ela que eu sabia o que era aquilo, entendeu? Uhum. Ah, a mulher fala uma parada e você nem sabe do que ela tá falando, faz papel de idiota, entendeu? Tudo bem que aí você tem saídas pra você fazer, não fazer papel de idiota, que é, né, que é o silêncio, entendeu? Que você não sabe o que você vai falar, você cala sua boca, entendeu? Mas aí você usa aquela tática da pergunta pra ela. Tudo que ela fala, no final você repete o que ela falou na forma de pergunta. Sempre funciona. Isso é virgem de 40 anos, né, essa porra? E essa porra é verdade, essa porra funciona. Funciona. Como é que é? Tu tá... ela fala uma parada. Não, tipo assim, eu conheço. Você conhece Orgulho e Preconceito? Você reverte. Ela, lógico que eu conheço, tô de fantástico. Não é uma boa. Isso é fato que as pessoas e as mulheres também gostam de ser ouvidas, né? As pessoas gostam de ser ouvidas. Então, se você, às vezes, calar a boca e só ficar dando corda pra pessoa falar. É aí que você conquista a mulher, mano. Não é? Não, é verdade. É. Aí no final, você sempre ouve aquela, nossa, você sabe tudo de mim. Não, você que falou tudo. É, você não fala porra nenhuma. Não, mas é, cara, o silêncio, cara, vale ouro, cara. Porque você deixa a mulher falando que as mulheres gostam de falar sobre elas mesmas. Aí você fica calado e ela fica falando e fala tudo. É ótimo. As mulheres gostam de falar sobre tudo porque elas, na essência, são free talkers, cara. É verdade. Elas têm uma necessidade diária de falar não sei quantas mil palavras. Agora você falou do livro, tem aquela tática que é o show-off da biblioteca, né? O 3D sabe. Show-off da biblioteca. Ah, o amigo imaginário se faz de desconhecedor da tática, que é aquela... Você tá no seu apartamentozinho, aí você faz aquela biblioteca com meia dúzia de livros que você nunca leu, mas que é pra nego bater o olho e falar, caralho, que cara culto, cara... Ele tem essa porra. Eu não li nenhum terço dos livros que eu tenho. Zé Bonitinho, o perigote das mulheres, aquele que não é barata, mas também para dar mulher a subir pelas paredes. A gente começou pela escala errada da evolução, porque isso só faz o cara que tá sagaz. Exatamente. Já treinou bastante nos campos que consegue jogar. É isso que eu quero falar agora. Existe um campo de batalha que não existe perdedores, que se chama casamento. E eu não tô me referindo ao noivo. Casamento, amigo. Assim, se você não for parente, sei lá, da noiva, do noivo e tá com a sua família, cara, é quase certo de você se dar bem, cara. Porque casamento e formatura. Estão com inveja da amiga que tá casando. Isso é verdade. Porque elas pensam o seguinte: já que eu não vou casar, então não. Eu vou dar uma de louca. Aí ela procura alguém e você é dali. Casamento é quando fantástico. Quando tocar, don't change. Aí, essa é a hora. Pra isso o cara tem que ser cara de pau, cara. E pra ser cara de pau, tu tem que ter confiança no teu taco, não tem pois jeito. É. Então, e você pode ser um merda, mas você tem que se achar o máximo, não tem jeito. A chave dessa porra é autoestima. Você tem que gostar de você, meu irmão. E como é que o cara, um nerd que se acha um merda, vai ter autoestima? Cara, a melhor coisa é pegar uma mulher horrorosa, ela vai botar tua autoestima lá em cima, não, compadre. Ela vai falar que você é lindo, gostoso. Isso não bota autoestima em ninguém, cara. Isso não bota autoestima em ninguém. Bota sim. Cara, porque a feia não tá comendo filé mignon todo dia. Então, se ela vê uma alcatra, ela vai pegar e vai botar um amaciante de carne e vai achar que é filé mignon e vai falar bem dessa alcatra amaciada, compadre. Não, é só, cara, na boa, assim, dá um tapa no visual é importante. Você não precisa perder suas características, tá? Acho que você, quando você se cuida também... Eu, cara, só de fazer a barba e cortar o cabelo, eu já me sinto uma pessoa melhor. Às vezes, sabe? Tipo, a autoestima melhora. Tipo, eu gosto do meu cabelo grande. Não precisa cortar cu. Ah, eu gosto da minha barba. Não precisa tirar a barba. Só que, porra, você gosta do cabelo grande? Meu irmão, tem um cabelo bem grande cuidado, direito, né? Tão cebado, sabe? Você gosta de barba? Apara a porra da barba. O primordial, né? Tomar banho, né, porra? Pelo amor de Deus. Se você não tem higiene mínima, você não pode viver em sociedade, né, meu irmão? Quiçá pegar mulher, né? Dá até pra pegar mulher com cheiro de gasolina, hein? Assim, a gente não tá falando do que você é capaz de fazer nas suas noites... Não tô falando de mim. Nas suas noites no posto de gasolina, no frio. Na estrada, né? A gente tá falando de uma pessoa que tem que se preparar pra tal. Então, cara, o banho é essencial, é isso que a gente tá dizendo. Ah, isso é verdade. O cara tá agradável, né? Esse negócio de meu cheiro seduz, cara, isso não existe. E tem também a parada da malhação, né? A malhação não é obrigatória, não é. Você não precisa malhar. Mas se você malhar, você pega 3 vezes mais o número de mulher. Ou pega 3 vezes mais peso, né? Tem que ficar claro o seguinte, que a malhação, ela vai te dar um pouco mais de autoestima, entendeu? É verdade. Porque sim, você pode malhar durante 3 anos e depois churriar, mas você vai continuar pegando mulher porque você já vai ter uma bagagem, entendeu? No caso. É isso aí. Ou uma hérnia, né? Dependendo do ritmo, né, cara? Não, mas olha só, em alguns lugares, malhar vira uma questão de você ter um algo a mais pra competir. Por exemplo, Rio de Janeiro, que é um lugar de praia, que chama atenção, que, pô, a galera se vende pelo corpo. É verdade, galera. Você malhar, não, você vende a sua imagem. Ainda bem que se vende pelo corpo. O corpo não é vende o corpo, né, pô, cara? Rio de Janeiro é um lugar de praia, é um lugar de porra, de boate, é um lugar de que o corpo, a gente vende isso pra fora por causa da Globo. O tempo inteiro a gente tá vendendo isso, essa imagem de... Que isso? Que barulho é esse? Que isso? Que foi isso? Fui eu sem querer. Que isso? Caraca, o alienígena tá... Tá fazendo linguinha de cobra no... Não tem câmera, não tem vídeo, o cara tá botando a língua do inimigo meu pra fora. Malhação não necessariamente é puxar ferro, é... Pode ser também entrar pra uma luta, fazer um boxe, fazer um Krav Maga, um... O Krav Maga tá de sacanagem, né? Futevôlei, futevôlei. Porra, futevôlei, vai errar, futevôlei, a peteca, o basquete. A peteca. Zé Bonitinho, o perigote das mulheres, aquele que não é barata, mas também pra dar mulherada subir pelas paredes. Cara, no fundo, é o tereréu que conta. Porque eu já vi nego feio pra caralho como 3D pegar mulher muito gata, cara. E só no tereréu. O 3D é feio, tá sempre suado, essa porra. Cara, é alienígena. Tem alguma coisa na atmosfera que ativa as glândulas do cara. O cara tá sempre suando pra cacete. E não é forte, o cara é churriado, velho. É só no cinema que o nerd pega uma mega gostosa e... Você não vai ser o Shia LaBeouf, né, cara? Não vai rolar. E muito menos vai ter um robô gigante. Não, é mais fácil você conseguir um robô gigante do que pegar a Mega Fox, cara. Assim, as mulheres, normalmente as mulheres muito bonitas e muito malhadas, elas, não tô dizendo que são todas, óbvio, mas elas só pensam no corpo, enfim, tem uma outra cultura. Ou você se adapta a isso, ou, amigo, vai no cavalome de toalha ali na Ipanema. Dependendo das intenções do cara, vale até mais a pena. Eu tinha um colega de trabalho lá de agência, o cara falou, bom, carnaval na Bahia, Salvador, juntando dinheiro e tal, tarará. O cara passou de outubro a fevereiro falando essa porra, planejando, juntando dinheiro, décimo terceiro e tal. Comprou os abadás todos, comprou aquela porra toda. Gastou R$6.000. Puta merda, passava o carnaval. Deus. Chegou lá. Passava o carnaval no cavalo. O que aconteceu? Acabou ficando só com a mulher que ele ficou no carnaval passado, que ele não gostava mais da mulher. Aí, porra, o cara voltou, gastou R$6.000 pra comer a mesma mulher, cara, que ele não gostava. Porra, meu irmão, o cara ia lá no Centauro de Toalha e fechava aquela merda o carnaval inteiro com R$6.000. Deve ter gente que agora tá falando que absurdo pagar por sexo, usar, né, as pessoas. As mulheres também podem pagar pros caras, né, pra... Não, mas o que eu vou dizer é o seguinte, nós não estamos falando em pagar por sexo. Nós estamos falando em pagar pra poder ir embora. É a máquina do Jack Nicholson. Pagando pra não ter que ligar no dia seguinte. Exatamente. Zé Bonitinho, o perigote das mulheres, aquele que não é barata, mas também pra dar mulherada subir pelas paredes. Vem cá, vamos mudar um pouco o Battlefield aí. Vamos pra escola, porque tem muito nerd, porra, que não pode ir pra boate, enfim, que não pode sair, beber e ainda tá na escola. Faculdade eu não falo, cara, que se você não pegou mulher na faculdade, se enforca. De massa, cara, porque na faculdade, entendeu? Mas na escola, galera, o que o nerd lá de 13, 14 anos, 15, 16, 17, enfim. A primeira mulher que eu peguei foi com 11 anos. Caraca, olha o cara. Com 11 anos eu era bonitinho, eu fui ficar feio pra caralho, e como eu sou até hoje, depois dos 12, depois que eu engordei. E aí, cara, eu tive um hiato de 11 até os 14, eu fiquei 3 anos sem pegar mulher, porque eu fiquei uma pessoa bizarra, entendeu? Pra mim, caralho, de 11 até os 14, eu peguei mulher com 15, meu irmão. Essa galera, porra... Tá que pariu. De 11 até os 14. Coitadinho de você, hein, 3D? Eu brincando de Thundercats, né, seu puto? Vocês estão esquecendo que eu sou 10 anos mais novo que vocês, cara. Cara, em que situação você, entre aspas, pegou mulher com 11 anos? Cara, eu não lembro nem o nome, não lembro nem a cara, não lembro nada dela. Ai, que historinha pra boi dormir. Esse Nerdcast não é pra ajudar quem tá na merda nível 0. Nível 0, cara, vai tomar na cabeça, vai aprender com a vida. Esse Nerdcast é pra galera que tem 30 anos e ainda não aprendeu, porra. Ainda é moleque, não é caveira, entendeu? Porra, a farda puta que veste, porra. Assim, eu acho que a molecada realmente tem que bater com a cabeça na parede e aprender. Ah, os que chegaram aos 18 sem aprender, aí sim, volta e escuta esse Nerdcast de novo. Exatamente. Meu irmão. Vem cá, 14 anos, tu tem que estudar, moleque. Tem que ficar pegando mulher, não. Vai estudar. Em alguns lugares você tem que ir pra fazer o VV, né? O ver e ser visto. Você entra, olha, analisa. Nossa, o Rex, cara, é demais, cara. É demais, né? VV, cara. VV. Se me vê, compadre, não me pega. Exato. Tu tem que ser uma criatura... Esse negócio de ver e ser visto é só se você for um nerd de 200 quilos de músculo. Que é o caso dele. Se você não é o Rex, cara, você tem que trabalhar nas sombras. Tem que ser ninja. Essa é a primeira tática, cara. Então, lugar, pedra na lâmpada. escuro. Chega pela escuridão, dá um papinho aqui, outro ali. Dá um backstab. É, exatamente. Não vem com essa de puta, que você... nego te olhar, meu amigo, dizia. Zé Bonitinho, o perigote das mulheres, aquele que não é barata, mas também para a mulherada subir pelas paredes. Eu tinha uma tática pra me livrar de mulher ruim, cara. O plano de fuga. Funcionou em 90% das vezes. Pegava uma mulher, que sempre combinava, sempre tinha um amigo meu que a gente dividia apartamento, falando assim, olha só, eu tô chegando em casa com uma mulher. Aquele esquema, tá? Ele já entendia. Tu ligava do carro, do táxi, com a mulher do lado? Com a mulher do lado. Pra ela, puta, o que parecia? Parecia que, tipo, eles estão combinando de um invadir o quarto do outro, enfim, não sei o que. Só que já tava pré-combinado com o cara tá, beleza, eu te ligo daqui a 2 horas. Chegava em casa e tal, dava umas... Dali a 2 horas que eu tinha ligado, tocava meu telefone. Se eu falasse, ah, moleque, vai se fuder, era porque tava bom. E aí ele não me perturbava mais. Se eu falasse, tá bom, moleque, tô indo aí te buscar... Que filha da puta. Era porque tava uma merda e, tipo, eu inventava uma desculpa pra mulher pra falar que eu tinha que buscar meu camarada que ele tava passando mal em algum lugar. Uhum. Só que uma vez a mulher... Ah, eu vou com você. Puta merda. Tá. E aí? E aí, malandro, que aí eu tive que inventar uma mega desculpa, falar que não rolava. Enfim, moral da história, a mulher dormiu na minha casa. Não deu certo. Eu tava andando na rua, vi uma loura maravilhosa. Aí a mulher tropeçou, caiu, quebrou o salto. Eu segurei ela na hora, porque ela tava do meu lado. Olha aí a sorte e a oportunidade. Aí comecei a conversar, falei, pô, mulher maneiro. Comecei a conversar, a jogar papo com ela, pum, peguei na rua. É, não, vai tomar no cu. Não. Juro pra vocês, não, juro pra você. Juro. Cara, eu juro. Eu comecei na rua? Cara, você me pornou o quê, cara, que tu tava vendo? Aí eu comecei a conversar, fui até a casa dela, que ela morava perto aqui da minha casa. Tu encostou num poste e pegou a mulher? Eu peguei ela na portaria do prédio dela. Conversando, pô, oportunidade. Porque é o seguinte, cara, quando a mulher vai pra boate, ela já vai preparada a dar toco, a brigar, a dar não. Vai ter sempre a noite da derrota. Tem sempre uma noite que você vai se fuder. Olha só. Ela não tá armada. Ela não tá armada. Ela não já chega assim, aquela consciência, ah, não vou ficar com ninguém. Não, ela não tá esperando que alguém chegue nela naquela ocasião. Aí, conclusão. Marquei de sair com ela, saí com ela uma vez. Tranquilo. A segunda vez que eu saí com ela, eu peguei e trouxe pra minha casa. Cara, eu tava no quarto com a mulher, de repente, cara, bate a porta da cozinha por causa do vento. Aí a mulher levanta da cama e fala... Rosicleide? É você, Rosicleide? Você tá aí, Rosicleide? Falei, fudeu, cara. Vai baixar um santo na mulher. A mulher vai roubar meu rim. Eu comecei a ficar desesperado, cara. Desesperado. E tocou o telefone na hora. Você chegou, tô indo aí te buscar, que não sei o que. Despachei a mulher. Fiquei em casa rezando. Falei, cara, quem é Rosicleide? Quem é Rosicleide? Que medo de ser um santo. Ia baixar. Isso era o plano dela pra te mandar embora, cara. Se foi, conseguiu. Ela viu, decepcionou. Rosicleide? Já baixa as ex-namoradas que eu tenho por aí, não chega. Assim, eu acho que história de derrota, assim, é sempre quando você quer pegar alguém, tá com muita vontade de chegar lá e você toma um toco, a mulher fica com outro, você não consegue. Agora, isso é normal, meu irmão. Isso tem no Indiana Jones e a Última Cruzada. Indiana Jones perde, não consegue pegar lá aquele crucifixo lá, a cruz lá de Coronado. Aí o cara chega, meu irmão, hoje você perdeu, mas não significa que você tenha que gostar disso. Aí põe um chapéuzinho de Indiana Jones e dá aquele... É isso que você tem que imaginar. Hoje você perde, mas amanhã você vai ganhar, cara. Uhum. Amanhã... Ah, valeu aí o segredo. Ah, mas é, cara. Porque não tem como você ganhar todas. Você vai se fuder com 30, com 20, com 40. Agora, essa história de blind date é interessante falar, cara. Tipo assim, quem já teve blind date aí? Eu me fudi todas as vezes e não vale a pena. Não me fudi todas as vezes, mas assim, eu achei que foi um aprendizado, cara. É o teste do ninja, né? Que o ninja bota uma venda no olho dele e ele tem que dar os golpes naqueles inimigos de bambu, né? Bom, enfim, eu achei um teste bacana. Bacana, por quê? Porque você acaba tendo que se desenrolar, você acaba tendo que desenvolver a sua fala pra enrolar o máximo de tempo a horrorosa pra ver se, tipo assim, vocês viram amigos. Ainda assim, eu insisto que o blind date é um workshop. Eu acho que vale a pena, não acho que não é uma coisa que deva morrer. O máximo que vai acontecer é se você que não pega ninguém quase nunca, você vai pegar uma mulher, tudo bem, é feia, mas ela vai ser pra treinar teu beijo. De repente, você nunca beijou, vai beijar pela primeira vez. Quem tá sempre beliscando, cara, não fica com fome. Ai, eu tava pra caneca. Não, isso é verdade. Você não pode ser exigente e não pegar ninguém, entendeu? Ou você pega todas e é exigente, ou você não é exigente e pega todas. Zé Bonitinho, o perigote das mulheres, aquele que não é barata, mas também faz a mulherada subir pelas paredes. A gente tem que querer pegar a mulher que tá na nossa, entendeu? Não adianta você querer pegar uma mulher que não quer ficar contigo, que não vai ficar, que não vai rolar. Eu acho que existem mulheres que, cara, fazem parte do nosso público e a gente agrada elas e não necessariamente a gente vai conseguir agradar todas. Então não adianta querer ficar batendo numa porta que nunca vai se abrir, ficando dando murro em ponta de faca, que não tem jeito, cara. Tem mulher que não vai ficar contigo, cara. Não tem jeito. Eu discordo, Guga. Eu não acho que exista mulher impossível, mulher difícil. Olha, não, aí, lá vai ele. Então é sério. É tudo questão da oportunidade, a oportunidade de fazer certo, sabe? Não, mas peraí. Você pegou todas as mulheres que você mirou 100%? Não, todas não. Mas já teve umas que eu falei que ia ser impossíveis, porque a mulher era um absurdo. E, cara, na oportunidade certa aconteceu. Mas a minha pergunta é, você tem 100% de conversões? Não, mas isso não acontece com ninguém. Mas foi o que o Guga falou, cara. Foi o que ele falou. Se eu pegasse todas as mulheres que eu já cheguei, meu irmão, eu ia ser melhor que o Gene Simmons, cara. Tem que chegar em todas, principalmente naquelas que você quer, que você gosta, que você acha gata. Tem que chegar. Não tem derrota não, cara. Uma vez, eu tava no carnaval, aí tinha uma amiga de uma amiga minha, que era muito gata, mas muito, muito, muito gata. E a mulher tava falando o nome de outro cara. E ela tava gritando o nome dele. Eu falei assim, sabe de uma coisa? É hoje que esse fulaninho aí vai se fuder, porque eu vou chegar e vou pegar. E partir pra cima. Cara, eu tinha tudo pra me fuder, né? A mulher querendo ficar com outro, nem olhou pra mim. Mas cheguei junto, parti pra cima e peguei. Tua obrigação é partir pra cima. E outra, carnaval... Agora, tem batalhas que você luta, luta, luta e não vai ganhar, não tem jeito. Mas carnaval, né? É a season das batalhas de 100% ou 90%, ou pra alguns muito ruins, 80%, que dão certo. Carnaval, cara, é a época que as mulheres estão mais caridosas, velho. Zé Bonitinho, o perigote das mulheres, aquele que não é barata, mas também pra dar mulherada subir pelas paredes. Tem uma técnica pra você pegar o grupo de amigas, né? É. Bom, a minha técnica é o seguinte. Primeiro, você tem que ter uma RP no grupo. Exatamente. Você tem que ter uma que é sua aliada, que você vai comer por último. Sabe aquela coisa do Schwarzenegger? Eu gostei de você, por isso que eu vou te matar por último. Então é essa. Essa é sua amiga, sua aliada, é aquela que vai te defender de tudo, entendeu? Você fica amigo dela, entendeu? Tem que ser uma pessoa que você gosta também, né, porra? Pra você ser amigo. O que que você vai fazendo? Você vai pegando as amiguinhas. Agora, você não pode sair pegando uma numa semana, outra na outra. Você pega uma, vai, sai um tempo. Muda de grupo. Ué, muda de grupo, exatamente. Tá, pegar uma outra. Quer dizer, e aí você fala pra tua amiga, pô, cara, tua amiga é legal, mas não deu, né, cara? Não, né, a gente não escolhe de quem a gente vai gostar e tal, beleza. Aí ela fala, não tem problema, Google, eu vou te apresentar outra. É, vou te apresentar outra, porque eu tenho outras amigas. E você, beleza. É o que na realidade é o que você quer, entendeu? Aí você vai e pega a segunda. Aí a segunda você vai, come, sai, não sei o quê, bibibi, bobobó. A mesma coisa, o mesmo papinho, o mesmo joguinho. Acontece também, você vai pra um outro grupo. Vai, enquanto isso, você vai fazendo rodízio, né? Pra você não ficar marcado. Você tem que ter um período de um espaço de tempo, senão as mulheres ficam putas, entendeu? É, mas o principal, você tem que sair bem falado. Você tem que pegar uma, fazer bonito. É. Ela vai falando, entendeu? E, cara, aí deixa de sair com ela, mas as amigas já sabem a tua história, entendeu? Quando é te encontro em outro lugar, ela, pô, fulana falou que, pô, ali tem jogo, ali é maneiro. Isso. Agora, você tem que respeitar a mulher, fingir, quer dizer, fingir não, você tem que gostar dela, né? Você tem que fingir, assim, que você se lembrou. Você tem que fazer uma mise-en-scène pra ela não se sentir usada. Então, por exemplo, é aniversário dela. Já saiu, já fez e tal. Você viu que não deu. Aí você liga pra ela. Pô, hoje é seu aniversário. Parabéns. Eu gosto muito de você. Quer dizer, a mulher se sente valorizada com essas coisas, entendeu? Mesmo que você não saia de novo com ela, ela, além de você ter mandado bem, ela ainda tem uma lembrança de, pô, o cara me ligou, o cara gosta de mim, né? Quer dizer, não foi um cara que simplesmente me pegou e sumiu. Ninguém sabe. Tem que fazer um follow-up, meu irmão. Cara, eu já tive numa mesa que todas as mulheres tinham pego. E só a RP que eu não peguei. Ela falou, ó, daqui só eu que escapei, né? Todo mundo falando isso. E aí tu foi atrás dela? Você sabe que era o próximo par. Zé Bonitinho, o perigote das mulheres, aquele que não é barata, mas também pra dar mulherada subir pelas paredes. Outra parada que você tem que ter, cara, é postura, né, meu irmão? Às vezes a mulher descobre algum podre seu, alguma coisa, você tem que sair daquilo ali, cara. E você sai com a sua postura. E a sua postura convence. Se você você começar a gaguejar muito, você... pô, aí ferrou, cara. Uma vez, cara, uma vez eu tava saindo com a menina, aí a gente, pô, parou de ficar e tal, aí eu fui pra uma night, eu peguei a irmã da menina. Aí no a dia irmã assim, da menina? Nunca tem essa coisa de família. É um cara família, o Google é um cara muito família. É, o Google é um cara família. No dia seguinte, ela me ligou. Ela, de todas as mulheres no Rio de Janeiro, você foi pegar, veio ficar com a minha irmã? Isso é um absurdo, eu não acredito. Aí eu cheguei pra ela, olha só, você está com a cabeça muito fechada, eu sugiro que você abra os seus horizontes. Mas a postura que você fala, isso acabou, a mulher se quebrou, ela não falou mais nada. Ela perdeu a fala, ela não conseguiu mais me dar o esporro. Aí eu fiquei brincando com ela, rindo e tal, acabou, ela descontraiu, ficou numa boa. Despediu dela e mandou a irmã descer, né? Tá bom, fechado. Zé Bonitinho, o perigote das mulheres, aquele que não é barata, mas também para a mulherada subir pelas paredes. Isso eu aprendi tomando na cabeça. A mulher, ela nunca tem certeza absoluta do que ela quer. Porque mulher é um ser confuso por natureza. Fique achando que você não tem chance. Cara, a mulher nunca tem a certeza absoluta. Então você chega nela, ela tá ali na dúvida, meu irmão. E naquela dúvida que tu vai trabalhar. Tudo bem que você pode se ferrar, mas tu também pode se dar bem. Então, assim, as coisas não estão definidas. Até você chegar, você não sabe se você vai se dar bem ou não. Não, e outra coisa também, Guga. Mulher muito bonita, por exemplo, tem esse problema. A mulher é tão bonita, às vezes, que ninguém chega na mulher. A mulher passa noites e noites indo em boate e ninguém... Pô, não, mulher muito bonita, não vou chegar, cara. Às vezes o cara que chega, com essa certeza, apostando nele, se dá bem. Isso rola muito. E às vezes a autoestima dela tá até baixa porque ninguém chegou nela. É que eu acho que a gente falou pra caralho e não disse nada. Porque a gente falou pro cara chegar na feia, não chegar na bonita, depois falou pra chegar na bonita porque ela tem baixa autoestima, porque ninguém chega nela, porque no começo do programa a gente falou pra ninguém chegar nela. Peraí, não vamos terminar mais um Nerdcast com essa desculpa de que a gente se contradisse e não chegou a conclusão nenhuma. Eu quero uma resposta. Vai pro sul, cara. Porque eu fui pro sul, impressionante, cara. Meu irmão, eu fiquei com a mulher do cachorro quente, a mulher da padaria, a mulher da meu irmão, pra onde eu olhava, era uma melhor que a outra. Impressionante, cara. Tu vai ficar pasmo, assim. E a mulher não é escrota, cara. A mulher é gente fina, gente boa, ela te trata bem. Até se ela não quiser nada contigo, poxa, olha só, eu tenho namorado, mas deixa eu apresentar minhas amigas pra você. Ou esse aqui é o garoto do Rio. Acabou, é outra coisa. Se não tá se dando bem, vai pro sul, cara. Vai pro sul. Eu peguei a mulher da boate, a mulher era manicure. Não acreditei. A loura, sensacional. A mulher do cachorro quente, assim. Eu vi que ela me deu mole quando ela botou mais uma salsicha no meu pão. Mas só funciona se você não for do sul, tá? Então se você é do sul, esquece. Meu irmão, mulher feia igual pantufa. Dentro de casa, meu irmão, tranquilaço, mas sair na rua dá uma vergonha.